a sua rádio onde você estiver. In a dark, dark pit, I saw something moving there. And in fear mixed with fire, a warm breath in my ear, this wind temptation, it just went crawling over me. Darkening nights I couldn't sleep, this fear temptation, I'm sure there's something over there. And I feel it can hardly wait for a weak, weak day. And a dark, dark night, I'm afraid of the light of the single-minded dolls that keep knocking on my door, growing darker appetites. This wind temptation, it just went crawling over there. It was too much I had to share. This sweet temptation, yes, I've cried over you. I'll just do what it tells me to. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Nada de trégua, de volta ao Fronte em 104.5, transamericafoss.com.br, no aplicativo Transamérica Foz. Hoje é sábado, 11 de março de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski, esta é a segunda hora do programa Fronte, que pede passagem, né, até meio-dia, para que você venha conosco e também faça sua folia pós-carnaval. Contatos para que você possa interagir conosco: Transamérica Foz no Facebook, @Transamérica Foz no Twitter e também nosso número no WhatsApp 45981 98828-2828. E essa semana foi, digamos assim, um tanto atípica, né, para o turismo da região de fronteira, em especial no lado argentino, onde o principal atrativo de Puerto Iguaçu e de toda a província de Misiones, né, o Parque Nacional Iguaçu Argentina, ficou fechado para visitas durante 2 dias, na terça e na quarta, devido ao novo avistamento de uma onça, o avistamento de um puma, né, nas imediações das trilhas utilizadas por turistas e trabalhadores do parque. O fechamento foi determinado pela administração da unidade de conservação para facilitar a captura e o traslado do felino para outras áreas da reserva, né, sem riscos aos visitantes. Bom, o problema é que o tal do puma não foi capturado. E até mesmo na quinta-feira, que foi a data prevista da reabertura, o funcionamento foi apenas parcial, com trilhas como a do circuito inferior permanecendo fechadas aos visitantes. Enfim, acontece, né? Afinal, é um parque nacional para a preservação de animais, plantas e de todo o ecossistema envolvido, e esse tipo de situação realmente acaba por acontecer. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a curtida da semana, quadro que destaca conteúdos relevantes publicados nas redes sociais na região de fronteira, navega hoje até o Facebook para curtir a fanpage da Corrida Internacional da Mulher, evento que acontece no próximo dia 19, com partida e chegada no gramadão da Vila A. A prova, que já está em sua 6ª edição, acontece em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e conta com 2 opções de percurso: 8 quilômetros de corrida na chamada Volta da Vila A, né? Ou 4 quilômetros de caminhada, também passando por algumas das principais avenidas do bairro. A Corrida da Mulher conta com o apoio da Transamérica Foz e de diversas empresas, meios de comunicação e instituições aqui da região de fronteira. E ó, para inscrições, as inscrições podem ser feitas na Acorrefoz, Pomar e Empório, Academia Imagem Fitness e também nas lojas World Tennis. As inscrições online, por sua vez, podem ser feitas pelo site minhasinscrições.com.br. Já o link para curtir a fanpage da Corrida da Mulher e obter estas e outras informações está sendo postado agora nas nossas redes sociais: Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Sound.

Transamérica Top! Transamérica! Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo deste sábado, 11 de março de 2017. Programa Front Transamérica até meio-dia. E ó, não acabou ainda não, tá? Na sequência tem as informações dos esportes com o Sidney Busanello, o quadro do 7-1 da semana e por isso essa trilha alemã no fundo, né? Que mais? Tem música, tem informação, tem cheiro de joelho de porco e chucrute no prédio ao lado. Enfim, vamos dar uma passadinha ali também. Já voltamos! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.